Bem-vindo a esta lição sobre a qual estou muito animado, realmente ansioso para compartilhar esta palavra com você. Hoje vou falar sobre as alianças e você verá que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. A aliança com Moisés acabou, já era, não é para nós. Não se deve tentar guardar a lei, Jesus veio com algo melhor. Ele veio para criar uma nova aliança. Então, nós não somos chamados a viver na antiga, pela letra, como a Bíblia diz. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que você viu porque quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, com a lei, eles quebraram a lei e 3.000 pessoas morreram. Mas quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 3.000 tiveram vida nova. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você ouvirá algo que eu acho que muitos de vocês nunca ouviram antes. Isso vai abrir seus olhos. Vai libertá-los para viver a vida que Deus tem para você. Uma vida em liberdade, uma vida onde você é santo, onde você não vive em pecado, mas essa vida não vem por tentar guardar a lei, essa vida vem por concentrar-se na nova vida e no Espírito. Então, acredito que esta lição o ajudará e o libertará. Deus o abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira e a esta lição. Eu realmente estou ansioso para compartilhar esta palavra com você. Eu acredito que esta palavra hoje vai libertar muitas pessoas. Vai ajudá-lo a obter um panorama do que é a nova aliança, o Novo Testamento. O que Jesus veio fazer e como podemos andar em liberdade. Eu acredito que esta palavra é tão importante e quero muito compartilhá-la. Antes que eu comece, quero compartilhar alguns testemunhos. Na uma última vez, falei sobre o livro de Hebreus e tive muitas respostas sobre ele. Só quero ler dois testemunhos que obtive da última lição. Acredito que isso nos dá uma boa noção do que está em meu coração e o que Deus está fazendo hoje. Um escreveu para mim, Torben, acabei de terminar lição 15. Uma palavra, maravilhoso. Eu comecei a ler Hebreus depois de assistir ao vídeo. Li muitas vezes toda a Bíblia, de capa a capa, 20 vezes. Ouvi em CD, 40 vezes. Mais milhares de horas estudando a Bíblia. Mas eu nunca havia lido Hebreus como estou lendo agora. A sabedoria com a qual você apresentou, transformou totalmente minha vida para um maior desejo de compaixão que nunca tive desde 1972. Obrigado, obrigado, obrigado por falar a verdade. Eu amo seu ensino, está transformando minha vida. Eu amo isso porque está mostrando o que Deus está fazendo. Aqui temos uma pessoa que já leu a Bíblia, de capa a capa, cerca de 20 vezes. Que ouviu em CD, 40 vezes e tem milhares de horas estudando na Bíblia. Mas depois que ela ouviu a última lição na Escola Pioneira, leu Hebreus mais uma vez. E o que ela disse? Eu nunca li como estou fazendo agora. Ela está dizendo que este ensinamento está transformando sua vida. É isso que eu quero fazer, eu quero tirar os óculos de nós, a nossa tradição, também quando se trata de ler a Bíblia e do que temos ouvido. Muitas coisas que temos ouvido ser ensinado nas igrejas hoje e que nós acreditamos que era verdade. E disso temos algum entendimento que não é construído sobre a Bíblia, mas construído sobre a tradição e quando lemos a Bíblia, pensamos, sim, olhe, é o que temos ouvido. Mas não é. Achamos que é, por quê? Porque lemos a Bíblia através de óculos. É o que eu falei antes, se você estudar para se tornar um sacerdote luterano. Poderá ver que o batismo de bebês é bíblico, muitos podem vê-lo, mas nós que não temos esse contexto, dizemos, como você pode ver isso? Como você pode pensar que é assim? Mas é por causa dos óculos e da maneira como estamos acostumados a ver a Bíblia. Eu acredito que o ensino hoje vai dar-lhe um panorama e vai ajudá-lo a tirar os óculos para que possa vir e fazer como ela, ler a Bíblia de uma maneira nova e, como aconteceu com ela, isso vai transformar a sua vida. Outra pessoa escreveu para mim, preciso dizer que nos últimos dias eu me encontrei em arrependimento. Eu amo como o Espírito de Deus fez de você destemido. Seus dois últimos ensinamentos perfuraram meu coração. Estou passando por uma grande mudança, como resultado. Então ele continua, desde que começamos a Escola Pioneira, temos visto mais milagres e curas do que nós vimos nos últimos 25 anos de ministério. Esses ensinamentos são radicais e bíblicos e apenas servirão para aumentar a fé e a obediência. Obrigado por ouvir e obedecer. Portanto, temos aqui uma pessoa, que de novo tinha um ministério forte, que estava servindo a Deus, que conhecia a palavra, mas através deste ensinamento, encontrou-se em profundo arrependimento. Através deste ensinamento ele passou por uma grande mudança, e o resultado também é que desde que ele começou a escola pioneira, ele viu mais milagres, mais curas do que ele viu nos últimos 25 anos de ministério. É nisso que eu acredito, que este ensino vai nos ajudar a tirar os óculos, nos ajudar a entrar em uma grande mudança em nossa vida pessoal com Deus. O resultado dessa vida é milagres, curas, que as pessoas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas, a igreja está crescendo e nós vivemos a vida como lemos no livro de Atos. Eu amo testemunhos e poderia contar muitos deles desde a última lição. Estivemos na Inglaterra e foi tão incrível. Encorajo vocês a verem o vídeo da Inglaterra. Foi numa igreja da Inglaterra, mas havia uma liberdade como eu raramente tenho experimentado. Havia liberdade. Eu estava apenas compartilhando a palavra. As pessoas foram salvas e curadas. Deus as libertou e foi tão forte. Nós batizamos 8 pessoas. Nós fomos para o outro lado da estrada, onde havia outra igreja com um lugar para batismo e nós batizamos as pessoas lá em sua própria fé. Vidas têm mudado. Nós estávamos em Londres e vimos pessoas sendo libertas de demônios e curadas, e muitas coisas aconteceram. Deus está fazendo isso quase todos os dias, agora. Alguns dias atrás eu conheci uma mulher que foi salva há 2 semanas pelo nosso site e ela passou por uma libertação, mas ela não estava totalmente livre. Quando oraram por ela, muitas vezes ela tossiu e algo, uma depressão, uma doença, um demônio, precisou sair dela. Mas eu a conheci há alguns dias e eu orei por ela e lá ela foi liberta. Foi tão forte novamente. Apenas eu e ela num quarto pequeno e o Espírito de Deus veio. Ela estava de pé assim, dizendo, a paz, a paz. Eu nunca experimentei uma paz como esta. A paz. E chorando, eu também estava quase chorando e foi tão forte. O Espírito de Deus veio em uma pequena sala. Ela me escreveu no dia seguinte, Torben, que belo de ontem, maravilhoso. Agradeço a Deus todos os dias por liderar-me neste caminho. A última coisa me deixou ontem. No início, quando eles oraram por mim, estava tossindo e lutando, porque o mal tem que sair, mas ontem ele me deixou e eu tenho paz. Que paz, maravilhosa paz. E ela fala sobre essa paz. Ela está agradecendo a mim, pela escola pioneira e tudo mais. Então, escreveu-me também que está ansiosa por receber oração de novo e receber o Espírito Santo. Quando ela escreveu isso, eu pensei, vamos lá. Você tem o Espírito Santo? Estou certo de que você o tem. Porque quando orei por ela, eu vi que o Espírito veio sobre ela. Então, eu escrevi para ela, você já tem, basta começar a falar. Ela me escreveu algumas horas mais tarde, oh, isto é tão maravilhoso. Eu apenas comecei e palavras foram saindo de mim, eu não sei de onde a palavra estava vindo do meu Espírito e eu estou falando em línguas agora, estou adorando a Deus. Isso é tão incrível. Como você sabia? Como você sabia que eu já tinha o Espírito Santo? Eu amo isso. Eu amo o que Deus está fazendo e acredito que esse ensino hoje nos ajudará a entrar e ver mais disto, ver mais vidas sendo mudadas, ver o que eu tenho dito aqui, com os testemunhos. Na uma última vez, falei a partir disso que recebemos graça em vez de graça. É como também pode ser traduzido, no lugar de graça sobre graça, graça em vez de graça. A lei foi dada através de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando falamos sobre isso, falamos sobre uma aliança, porque Deus criou uma aliança com Moisés, que foi construída sobre a lei mais tarde. Deus criou uma nova aliança com Jesus, construída em graça e verdade. Então, está falando sobre uma aliança. A lei veio através de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. Em Romanos 6:14 diz, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Dizendo de outra forma, quando você está sob a lei, o pecado dominará sobre você, mas, quando você está sob a graça na nova aliança, o pecado não tem domínio sobre você. Se eu olhar para a igreja hoje, há muitas pessoas na igreja que continuam a viver debaixo da lei, ainda estão vivendo sob a antiga aliança. Por causa disso, elas não experimentam a liberdade do pecado. Em suas vidas, o pecado tem domínio sobre elas. Em suas vidas, concentram-se no pecado o tempo todo, Ele é uma coisa difícil. Elas estão lutando com o pecado e elas sentem que ele as tem prendido e que o pecado tem domínio sobre elas. Mas quando você começar a andar na nova aliança, sob a graça, sob a verdade, o pecado não terá domínio sobre você. Você experimentará uma liberdade que é tão incrível, você experimentará uma paz, e esta é uma das coisas que eu vou falar hoje. Antes de começar, eu quero orar. Deus, eu agradeço por este testemunho e por tudo que você está fazendo. Eu te agradeço porque vamos ouvir mais testemunhos de como a vida das pessoas tem mudado. Peço que esse ensino hoje liberte o corpo, abra seus olhos, Deus, para que as pessoas possam entrar e caminhar sob graça na nova aliança. Deus, venha com seu Espírito Santo. Abra seus olhos, seus ouvidos e seus corações, Deus, para que eles possam receber tudo o que o Senhor quiser dar-lhes hoje. Venha com o Espírito Santo e me ajude a partilhar esta palavra, Deus. Para que a palavra liberte as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vou continuar falando sobre a nova e antiga aliança, e as diferentes alianças na Bíblia. Se você não conhece a palavra aliança, aliança é quase como outra palavra é testamento. Se uma pessoa vai morrer, antes que isso ocorra, como fazemos na vida cotidiana, ela pode sentar-se e escrever um testamento. Neste testamento, ela diz quem vai herdar o que ela possui. E o testamento pode ser com condições ou sem condições. Se ela escrever um testamento com condições, pode ser, você ficará com esta casa com a condição de não vendê-la, fazer isso ou aquilo. Há histórias onde as pessoas têm escrito testamentos onde há condições. A pessoa para quem o testamento foi escrito não pode mudar o testamento. Ela não pode dizer, eu acho que devemos adicionar isto e aquilo. Não. Quando o testamento está escrito, podemos fazer apenas duas coisas. Podemos aceitá-lo com as condições ou podemos rejeitá-lo. Não podemos chegar e alterá-lo. Por isso, quando Deus está fazendo uma aliança com a gente, com as pessoas, nós não podemos chegar e dizer, Deus, eu acho que devemos mudar isso e aquilo, acho que deveríamos fazer assim. Não. Podemos aceitá-lo ou deixá-lo. Não podemos chegar e mudá-lo. Agora, vamos passar por diferentes alianças na Bíblia. Se você não sabe muito sobre Noé, Abraão, Moisés e Davi e algumas das pessoas que veremos, sei que são muitas informações no início, mas será realmente muito interessante depois. Então, encorajo-o a acompanhar-me enquanto passo por essas informações, porque após percorrer isso e mais tarde quando olharmos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, você vai ver uma imagem muito clara de como tudo nos trouxe ao tempo em que estamos vivendo hoje. Então, isto é realmente importante. A primeira coisa que vamos olhar é a aliança de Deus com Noé. Posso dizer que a história é que Deus criou o céu e a terra, e tudo mais no início, e ele colocou Adão e Eva no jardim. Mas eles pecaram e foram expulsos do jardim por causa do seu pecado e a morte veio ao mundo. Pouco tempo depois, Deus se arrependeu de haver criado o homem porque eles estavam praticando mal o tempo todo. Assim, Deus queria destruir toda a terra, mas ele encontrou Noé. Deus salvou Noé e sua família, dizendo a eles que deviam construir uma arca. Eles construíram a arca e quando saíram dela, Deus criou uma aliança com eles. Disse-lhes que a vida é sagrada. Ele falou sobre a vida e o que queria fazer agora, então ele disse. Você pode ler mais tarde em Gênesis capítulo 9, Deus disse, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e seus descendentes, e quem são esses? Esses também são você e eu, porque a aliança não era apenas com Noé, foi também com toda a terra. Não uma aliança. Deus está dizendo que vai estabelecer sua aliança e nunca mais um dilúvio destruirá toda a terra. Nunca mais haverá um dilúvio, diz ele, e este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens. Será o sinal da minha aliança com a terra. Podemos dizer que Deus criou uma aliança com Noé e conosco e ele disse, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. E ele colocou o arco como um sinal dessa aliança. No Novo Testamento, também fala sobre Noé, em Hebreus, capítulo 11 e também lemos em 1 Pedro 13, 20, quando fala sobre salvação, quando ele fala sobre o batismo. Pedro está falando sobre a arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8. Foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O que aconteceu no dilúvio foi uma imagem do batismo que agora salva. Vamos continuar. Deus, mais tarde, criou uma aliança com Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade e Deus lhe disse que ele deveria deixar sua casa e ir a um lugar que Deus queria levá-lo. Abraão, por causa de sua obediência, por causa de sua fé, ele tornou-se herdeiro de justiça e também lemos sobre ele em Hebreus, capítulo 11. Aquela aliança era com Abraão, Isaac e Jacó. No Novo Testamento, quando Jesus fala sobre Deus, ele está falando sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E este é nosso Deus hoje, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nessa aliança, Deus disse coisas diferentes. Ele disse que vai abençoar Abraão e que ele se tornaria uma grande nação, um grande povo. Assim, ele está falando de muitas pessoas a partir de Abraão e sobre uma nação, sobre todas as áreas de Israel que Deus quer dar a ele e aos seus descendentes. Ele diz, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então Deus disse a ele que a marca da circuncisão é um sinal da aliança. Eu vou apenas ler alguns deles, que também são bem interessantes. Deus diz a Abraão, em Gênesis, capítulo 17, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, no prepúcio, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Em seguida, ele disse que qualquer homem que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, pois quebrou sua aliança. Deus criou uma aliança com Abraão de que o abençoaria e seria um grande povo. Deus criou uma aliança com Abraão que ele herdaria toda a terra que ele via, o que conhecemos como Israel. Esta foi a aliança. O sinal que deveriam carregar dessa aliança era a circuncisão do prepúcio. Todo homem teria que cortar a pele do pênis. Era o sinal que eles tinham que levar em seu corpo. Aquele que não carregasse esse sinal, seria eliminado. Quando falamos de uma nação, essa aliança é para os israelitas. Eu não sou judeu, então não é exatamente para mim, mas em muitos aspectos, ainda é para mim porque pela fé, Abraão é meu pai, e a Bíblia está dizendo que quem os abençoa será abençoado, e quem lhes amaldiçoar serão amaldiçoados. Deus é fiel. Quando falamos isso, significa que Deus é fiel à sua palavra. Se você abençoar Israel, você será abençoado, mas se você amaldiçoar, você será amaldiçoado. Por quê? Porque Deus é fiel se você olhar os países muçulmanos, que eles estão fazendo. Eles estão amaldiçoando Israel e, porque eles estão fazendo isso, olhe o mapa. Eles não são abençoados. Muitos lugares onde o Islã domina, o país não é abençoado. Por isso é muito importante. Deus é fiel e o que ele disse, irá cumprir. O Novo Testamento está novamente falando sobre isso porque é uma figura do tempo em que estamos vivendo. Vou ler Romanos 4, onde fala que a fé de Abraão foi creditada a ele como justiça. Ele recebeu a circuncisão como sinal do selo da justiça que ele tinha quando ainda era incircunciso. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele teve justiça pela fé. Ele não obteve justiça por causa da circuncisão. Ele obteve justiça por causa da fé e a circuncisão é agora um sinal dessa justiça que ele já tem pela fé. Por causa disso, ele se tornou pai de todos nós, que não somos circuncidados, mas que temos a fé, isto é, você e eu, que não somos judeus, e ele se tornou o pai dos judeus. Romanos 4 está falando sobre isso. Novamente, este é uma figura da nova aliança que estamos vivendo hoje. O que Jesus disse? A nova aliança diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas não nos tornamos justos pelo batismo. Não, nos tornamos justos pela fé. Mas o batismo é um sinal que tomamos por causa da justiça que já temos. Assim, não batizamos as pessoas que não têm fé. Eles devem ter a fé e, em seguida, eles precisam ser batizados. Em Colossenses, capítulo 2. Você vê que esta é uma imagem do batismo hoje, em Jesus, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados. Então, Na época da antiga aliança, pela fé era recebida a justiça, pela fé, Abrão recebeu a promessa. Em seguida, eles cortavam o prepúcio. Esta é uma figura do que estamos vivendo hoje. Hoje somos circuncidados não na carne, cortando o prepúcio. Não, somos circuncidados cortando o pecado, cortando a antiga vida e quando somos batizados em Jesus Cristo. Quão importante é o batismo nas águas? Sei que as pessoas dizem que o batismo nas águas não é importante. Por quê? Porque nos tornamos justos pela fé e não pelo batismo. Por isso não precisamos ser batizados. Mas o que Deus disse a Abraão era que todo mundo que não fosse circuncidado devia ser eliminado. Moisés viu isso mais tarde, pois em Êxodo, capítulo 4, algumas gerações após Abraão, lemos que Moisés estava em seu caminho com sua esposa, Zípora, e seu filho. Lemos que Deus veio e tentou matá-lo. Zípora, esposa de Moisés, em seguida, pegou uma faca e cortou o prepúcio do filho de Moisés. Quando ela fez isso, Deus o deixou sozinho e ele não o matou. Para nós, quando lemos Êxodo 4, 24 a 26, em nossa mente não entendemos por que Deus veio matá-lo. Por que Deus queria matá-lo? Porque ele tinha quebrado a aliança. Mas assim que Zípora tomou a faca e cortou o prepúcio do filho, Deus não o matou, Deus o deixou sozinho. Assim, Deus é fiel. Deus é fiel, o que significa que quando nós mantemos sua condição, ele mantém a sua aliança, mas se quebramos sua condição, quebramos sua aliança. Deus é fiel em tudo o que ele está dizendo em sua palavra. Então, quão importante é o batismo? Batismo é extremamente importante. Você verá mais tarde, quando passarmos pela nova aliança do Novo Testamento. É muito interessante quando falamos de batismo hoje. Estou crescendo em um país luterano e muitas pessoas na Dinamarca têm medo de falar sobre o batismo, porque não querem ofender a igreja luterana, que coloca água sobre a cabeça de bebês. Eu tinha a mesma visão nos primeiros anos que eu era cristão. Eu não falava sobre o batismo, mas depois vi que sou autorizado a falar sobre isso, porque isso é parte da aliança. Pode custar qualquer coisa para seguir Jesus. Quando os judeus foram circuncidados, custou muita coisa durante sua história. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas na Alemanha perseguiram e mataram judeus. Muitas vezes eles diziam às pessoas, abaixem as calças, e viam que levavam a marca em seus corpos, que foram circuncidados. Como os nazistas viam que eles eram circuncidados, eram mortos, custou-lhes suas vidas, mas eles ainda faziam isso. Por quê? Por causa da aliança. Assim como a circuncisão através da história tem custado a muitas pessoas suas vidas e perseguição, da mesma forma o batismo nas águas tem custado a muitas pessoas suas vidas e perseguição através da história. Quando os anabatistas retomaram o batismo de pessoas em sua própria fé sob a água, o batismo bíblico, muitas pessoas foram perseguidas e mortas por causa das igrejas católica, luterana, calvinista. Muitas pessoas tiveram que desistir de suas vidas por causa dessa verdade. Mas hoje pensamos, ah, não importa. Nós não queremos ofender ninguém. Há pessoas ao meu redor, na minha família, na minha tradição que vão me olhar de cima a baixo se eu fizer isso, então eu não vou fazê-lo porque você é justificado pela fé e o batismo é apenas um sinal. Sim, o batismo é um sinal, mas é muito mais do que pensamos a respeito dele. Você vê isso muito claro aqui. A igreja luterana batiza bebês e diz que eles precisam ser batizados no oitavo dia. Mas você precisa ter a fé antes de receber o batismo. Por isso não devemos batizar bebês, devemos batizar crentes, em sua própria fé. Isso é o que você vê na nova aliança com Jesus Cristo. Então, nós vamos continuar. Aliança com Moisés. A aliança de Deus com Moisés é diferente das outras alianças. Porque a aliança com Moisés não durava para sempre. Era apenas por um período, até a chegada do ungido, a chegada do Messias, no hebraico, ou Cristo, no grego. Por isso não era uma aliança eterna, como as outras alianças. Em Êxodo, capítulo 19, sobre o Monte Sinai, Deus desceu com os 10 mandamentos e o restante da lei, e Deus fez uma aliança com Moisés e os israelitas. Lemos em Êxodo 24 que Moisés veio e disse o que a lei de Deus diz. E eles disseram, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Em seguida, Moisés tomou o sangue dos animais e aspergiu sobre as pessoas e disse, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Então, Moisés tomou o sangue e disse: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Ele colocou o sangue sobre o povo e sobre a lei. É muito interessante porque depois há uma outra pessoa chamada Jesus Cristo, que vai dizer quase o mesmo. Ele tomou o cálice e disse: Este é o sangue da nova aliança que Deus fez. Este era o sangue da aliança, e Jesus veio mais tarde com o sangue da nova aliança. Assim, a aliança com Moisés é que ele vai abençoá-los se eles manterem toda a sua lei. Podemos dizer que haviam as leis de Israel, do país, havia a lei das ofertas e havia os 10 mandamentos, que era como o coração da lei. Os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedras. Assim Deus os abençoará se guardarem toda a lei, 613 leis. Se eles quebrassem a lei, experimentariam maldições. O sinal dessa aliança era as tábuas de pedra, colocadas na arca da aliança. Porque quando Deus deu a Moisés as tábuas de pedras, onde Deus com suas próprias mãos escreveu os 10 mandamentos, ele disse a Moisés que deveria construir uma arca e colocar a aliança nela, uma arca de madeira, e ele fez isso. É realmente interessante. Outra vez, Deus é fiel. Se eles manterem sua lei, seriam abençoados, mas se quebrarem a lei, eles seriam amaldiçoados. Vemos isso através da história. O israelita que está sob essa lei tem sido amaldiçoado e abençoado através da história. Se você olhar para esta lei e ver quais as maldições que virão sobre as pessoas, é quase como estudar a Segunda Guerra Mundial. Como os judeus foram mortos, como eles foram perseguidos e jogados. Tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas vieram contra os judeus. Assim, Deus é fiel. Se eles guardarem a lei, ele vai abençoá-los, mas se eles quebrarem a lei, eles serão amaldiçoados, porque esta foi a aliança que eles concordaram em fazer com Deus. Disseram que manteriam todas as palavras, mas eles não fizeram isso. Voltarei a esta aliança mais tarde, porque você verá algo interessante. Mais tarde, temos a aliança com o rei Davi. Aliança de Deus com Davi. Deus fez uma aliança com Davi e ele disse algo interessante em 2 Samuel 7, 12 a 14. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. A história é que o filho do rei Davi, Salomão, no ano 950 a.C., fez o templo. Ele criou o templo, onde eles colocavam as tábuas de pedras e a arca da aliança. Mas sabemos hoje que o que Deus está falando aqui é que ele vai estabelecer o seu trono para sempre. Deus diz: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Ele está falando de Jesus. Que um dia Jesus vai vir, o Filho de Deus. E ele será rei para sempre e ele irá criar uma casa para Deus. Isso é tão interessante porque é uma imagem muito clara da nova aliança. Deus disse a Davi que um de seus descendentes reinará para sempre e ele deverá construir um templo. Salomão fez isso, mas quando Jesus veio, ele criou um novo templo. Não um templo de pedra, mas um templo de pedras vivas. 1 Pedro 2:5. Um templo de pedras vivas. Nós somos o templo de Deus. E onde está a aliança, os 10 mandamentos, a arca da aliança? Os 10 mandamentos da lei, a arca da aliança, não foram colocados num edifício físico, num templo. Não. Na uma nova aliança, está escrito em nossos corações. A lei está escrita em nossos corações, não em templos de pedras e mantido em um edifício, não. Está escrito em nossos corações e colocado em nossos corpos, porque somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma imagem tão clara e agora vou passar pelo Novo Testamento, onde em breve você verá como tudo isso é um retrato do tempo que vivemos hoje. É tão interessante também porque quando você vê como Pedro, Estevão e os outros pregavam o Evangelho no livro de Atos, você vê que eles sempre apontavam de volta para isto. Por exemplo, Mateus 1 começa dizendo que Jesus é o filho de Davi. Quando Pedro levantou-se no dia de Pentecostes e pregou o Evangelho, ele disse que Jesus foi o cumprimento da promessa dada a Davi. Por isso, as pessoas que conheciam a aliança que Deus fez com Davi, quando ouviram aquilo, entenderam quem era Jesus. Era o filho de Davi, era aquele que iria construir um novo templo, ele é o único que ia estabelecer seu reino para sempre. Muitas vezes eles falam sobre isso, sobre essas alianças. Quando Pedro estava pregando mais tarde em Atos 13, 22 a 24, você lê que ele disse: "Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir, ou quem não obedecer, esse profeta, será eliminado do meio do seu povo." Assim, lemos aqui que Pedro pregou que Moisés havia dito que Deus levantará um profeta como ele e agora devemos ouvir este profeta e quem não escutar esse profeta, não obedecê-lo, será eliminado. Eu quero ler algo de Jeremias, porque ele profetizou sobre o novo tempo que viria, sobre a nova aliança que vamos olhar. Ele diz o seguinte sobre a nova aliança: "Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados." Apóstrofo Jeremias 31:33-34. Quando Jeremias veio e profetizou sobre a nova aliança que Deus faria, ele disse algo que era muito diferente da antiga aliança com Moisés. Porque quando Moisés chegou com a aliança, Deus pela sua própria mão escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, que eles colocaram na arca e no templo. Mas um dia Deus iria colocar a lei no meio de nós e a escreveria em nossos corações. Essa foi a diferença. Isso não foi escrito em seus corações, mas foi escrito fora de seus corações, em tábuas de pedra. Mas agora será escrita em seus corações. Ele disse outra coisa interessante: "Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações." Ele está falando sobre uma nova criação, algo novo vai acontecer dentro de nós. Ele diz: "Todos eles me conhecerão." Ele está falando sobre comunhão com Deus. Ele diz: "Perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados." Ele está falando sobre ser livre de culpa, vergonha e condenação. É tão interessante porque a nova aliança com Jesus Cristo, o tempo em que estamos vivendo hoje, fez algo que a antiga aliança com Moisés não podia fazer. E o que foi isso? Fazer uma nova criação, criar comunhão entre nós e Deus, e nos libertar de culpa, vergonha e condenação. Eu não me sinto condenado. Eu não ando com vergonha. Eu não ando com culpa. Por quê? Porque eu não estou sob a lei. Eu não estou sob o Antigo Testamento, a antiga aliança com Moisés. Não. Eu estou sob a nova aliança com Jesus Cristo. Por isso, sou uma nova criação. A lei de Deus está escrita no íntimo do meu coração. Está escrito no meu coração e Deus tem removido para longe de mim o meu pecado e não mais se lembra dele. Por isso estou livre da culpa, livre da vergonha, livre da condenação. É tão interessante porque se você olhar para isso, tantas pessoas nas igrejas hoje não têm isso. Eles ainda vivem sob a antiga aliança e vamos ver isso agora. Veremos o que é a nova aliança, como entrar e caminhar sob a nova aliança. Quando a Bíblia fala sobre a antiga aliança não significa que todo mundo dessa aliança se foi. Não. A nova aliança substituiu a antiga, e a antiga fala sobre a lei de Moisés. Esta é a antiga. Aquela não é a antiga. A aliança com Noé ainda vale hoje, porque é uma aliança eterna, que durará enquanto o céu e a terra existirem. Aquela aliança continuará. Mas esta aliança era apenas para um curto período de tempo, até que Cristo, o Messias, chegaria. E agora, ele já chegou e criou uma nova aliança. É muito importante porque muitas pessoas pensam que não estamos mais sob a antiga aliança e eles pegam tudo no Antigo Testamento e jogam fora. Não, aquilo ainda vale para hoje. É apenas sob esta, a lei de Moisés, que não estamos debaixo. Então, eu posso colocar o X sobre a lei de Moisés e dizer que acabou, já era. Nós não precisamos viver sob a lei de Moisés, não precisamos oferecer animais porque temos alguém que ofereceu sua vida de uma vez por todas, como falei a respeito quando estudamos Hebreus, que é Jesus. Jesus foi uma oferta por todas para que não precisemos oferecer animais hoje. Não estamos sob essa lei hoje. Mas em muitas maneiras nós tentamos construir igrejas do Novo Testamento sob a lei do Antigo Testamento. Por exemplo, quando falamos sobre o dízimo, dar 10% do seu salário para uma igreja. O Novo Testamento não está falando sobre isso. Não devemos dar o dízimo. Tudo bem dar, devemos dar, é claro. Mas a Bíblia não diz que devemos dizimar da forma como eles dizimavam. Muitas pessoas não sabem o que é dízimo, porque se você ver a lei de Moisés sobre o dízimo, ele foi muitas coisas, nunca era só 10%. Por vezes, você devia dar 10%, outras vezes, quando você dá o dízimo, você deve colocar um adicional sobre ele, outras vezes, você tem que comer seu próprio dízimo, outras vezes você toma um dos dízimos e você não deve dá-lo a cada 7 anos, outras vezes, há diferentes tipos de dízimo. Se eles têm um rei, você também tem que dar um dízimo para o rei. De modo que o dízimo é muito mais do que nós fazemos hoje. Mas hoje nós tiramos um verso de Malaquias, que está falando sobre isso, e depois dizemos, devemos dar 10% para as igrejas. Não, nós não estamos sob essa lei. Quando começamos a andar sob a lei, algo está errado. Então nós dizemos que Jesus falou sobre o dízimo. Precisamos entender algo sobre o Velho e Novo Testamento. O problema hoje é que dividimos a Bíblia da maneira que nós temos chamado o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E pensamos que tudo aqui, porque ele é chamado de Antigo Testamento, tudo é velho e tudo aqui é novo. Não, muitas coisas do Antigo Testamento são para hoje, não são velhas, ainda vale. E algumas das coisas no Novo Testamento não são para nós hoje, porque ainda era parte do Antigo Testamento. Deixe-me explicar. Quando Jesus disse aos fariseus que eles deviam dar o dízimo, eles tinham que dar dízimo do que recebiam? Sim, deviam. Por quê? Porque eles estavam sob a lei, eles nasceram em Israel e ainda era parte de quem eles eram. Então, Jesus está falando com eles sobre o que eles deviam fazer. Lembre-se quando você ler os evangelhos que em muitos aspectos, ainda é parte da antiga aliança. Por exemplo, na nova aliança lemos sobre batismo na água em Jesus Cristo e sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas nos 4 evangelhos ninguém foi batizado em Jesus Cristo na água, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, porque ele ainda não estava lá. A nova aliança com Jesus Cristo ainda não estava estabelecida como está hoje. Temos que compreender com quem Jesus está falando e o que Jesus está falando. Às vezes ele está falando com as pessoas sobre a lei e sobre o que a lei manda fazer, outras vezes ele está falando sobre o que vai acontecer. Isso é algo que você precisa do Espírito Santo para ajudá-lo para que você não se perca no que Jesus está dizendo. A nova aliança. A aliança na época de Noé era que Deus nunca iria destruir o céu e a terra, e o arco era o sinal. Com Abraão, Deus quer abençoar a ele e seus descendentes, e ele quer lhe dar Israel, o país. E a circuncisão era o sinal. Com Davi, ele está falando sobre um rei que vai governar para sempre e que ele construirá um templo. Então Jesus veio e aquela aliança é diferente da aliança de Moisés porque, esta é uma aliança para todos que creem. Não era apenas para os judeus, mas para todos os que creem. A condição é que nós continuemos na fé. Não é suficiente que nós acreditemos uma vez. Todo mundo tem que acreditar e continuar acreditando. E o sinal é o batismo e o Espírito Santo como nossa herança. Lemos sobre isso em Efésios 1:13 e Atos 2:38-39. Assim, o sinal que nós entramos na nova aliança é o batismo e o Espírito Santo, como Pedro falou em Pentecostes. É tão interessante porque os judeus, no início do livro de Atos, acreditavam que esta aliança era só para Israel, para o povo judeu e não para os gentios. Mas mais tarde, Deus falou com Pedro e enviou a casa de Cornélio, uma casa de gentios, não judeus. Quando chegou lá, ele falou e viu que o Espírito Santo veio sobre aqueles gentios porque os ouviu falar em línguas. Quando ouviu aquelas pessoas falando em línguas, Pedro entendeu uma coisa. Uau! Eles fazem parte da nova aliança. Lá ele entendeu, porque eles receberam o Espírito Santo e que eles eram agora parte da nova aliança. O que ele mandou-lhes fazer imediatamente? Ele não mandou que fossem circuncidados. Ele não mandou observarem toda a lei, as 630 leis que Deus deu a Moisés. Não, ele ordenou que fossem batizados imediatamente. Eles já receberam o Espírito Santo e, quando viu que foi assim, entendeu. Ele lhes ordenou imediatamente para serem batizados em água de modo que não fossem cortados da nova aliança. Nós temos que entender que nosso Deus é um Deus de aliança. Servimos um Deus que faz alianças conosco e nossa vida é parte disso. Quando a Bíblia diz que hoje, pela graça de Deus, somos salvos pela fé não significa que as pessoas não precisam ser batizadas, nem que as pessoas não precisam receber o Espírito Santo, porque quando a Bíblia fala sobre a graça, Quando a Bíblia fala sobre fé que agora nos salva, fala sobre a aliança que está construída sobre graça e fé. Ela está falando sobre a aliança. Há muito mal entendido quando as pessoas leem a Bíblia, porque quando lemos que não estamos debaixo da lei, que não somos salvos por obras, mas que somos salvos pela fé, então isso não significa que não devemos continuar na fé, que não devemos ser batizados em água e no Espírito Santo, porque esta é a condição da aliança de fé sobre a qual está construída, sobre a qual a aliança da graça está construída. Mas hoje, porque as pessoas não conhecem que Deus é um Deus de aliança, eu conheci muitos cristãos que dizem, sim, mas é pela fé ou mediante a graça que nós somos salvos, por isso, não precisamos ser batizados, não precisamos obedecer a Deus. Isso só mostra que eles não entenderam o que a fé é, o que a graça é, que está falando sobre a nova aliança de Jesus Cristo, o Novo Testamento, que está construído sobre a condição do batismo da mesma forma que esta aliança está construída sobre a condição da circuncisão. Então eu acho que isso é realmente interessante, a nova aliança. Há tantas figuras nisto. Também que eles falam sobre um profeta que virá um dia, um cordeiro imolado que ia vir, um homem morto e um grande rei. Muitos judeus hoje acreditam que virá duas pessoas diferentes, uma pessoa é o cordeiro imolado e outro é um grande leão ou um grande rei. Mas estas são a mesma pessoa. Quando Jesus veio pela primeira vez, não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo, ele veio como cordeiro que seria morto por causa do nosso pecado. Ele veio para estabelecer a nova aliança. Não, próxima vez que ele voltar, será como rei e ele julgará o mundo. Nós temos que compreender o panorama para entendermos a Bíblia. Moisés disse, este é o sangue da aliança. Mais tarde em Lucas 22:20, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A nova aliança em vez da antiga aliança. Não tente viver sob a lei. Isso se trata de tudo a respeito da lei. Quando se trata do sábado, quando se trata de dízimo, quando se trata de sacerdócio, quando se trata do que Deus trouxe por meio de Moisés. Não estamos sob a lei de Moisés, agora estamos sob a lei de Cristo. Não estamos sob a lei de Moisés, estamos sob a lei de Cristo, o Novo Testamento. Vamos olhar para o que Jesus trouxe, o que Jesus disse. O profeta que devemos obedecer, o profeta que devemos ouvir. Antes eu quero dizer que Jesus também foi muito radical. Ele é ainda mais radical do que quando lemos a carta da lei. Antes, quero dizer que é uma boa notícia, é radical, mas ainda é uma boa notícia. A Bíblia diz algo interessante quando fala sobre a lei, porque no Antigo Testamento, a lei foi escrita com letras em tábuas de pedras. No Novo Testamento, a lei está escrita em nossos corações. Estamos vivendo agora na nova aliança e 2 Coríntios 3:6 diz que nós somos agora ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A grande diferença é que lá o foco era a letra, e aqui o foco é o Espírito por trás da letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Você pode ver uma imagem muito clara disso porque quando Deus veio com a aliança, quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, lá eles já tinham quebrado a aliança, porque muitos deles já tinham quebrado os mandamentos e fizeram um ídolo. Eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando aquilo. O que aconteceu? Eles quebraram a lei, a letra, e 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas foram mortas quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos. 3.000 foram mortos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas tiveram uma nova vida. É tão forte. Você percebe quando o Espírito Santo desceu? No dia que celebravam quando Moisés desceu com a lei. Assim, muitos anos depois, quando a nova aliança começou, eles estavam juntos em Jerusalém porque celebravam como Moisés desceu com a lei. Mas agora o Espírito Santo desceu e estabeleceu a nova aliança. O que aconteceu? 3.000 se arrependeram. Foram batizados em água e no Espírito. 3.000 tiveram uma nova vida. 3.000 morreram. 3.000 receberam uma nova vida. O que Jesus trouxe foi o Espírito, não só a letra. E vamos ver sobre o Espírito por trás da carta. Jesus passou por todos os 10 mandamentos de formas diferentes quando esteve aqui na Terra. É tão interessante porque em 9 dos 10 mandamentos, ele torna-os muito claros ao falar sobre o coração. O único que é muito diferente é o sábado, porque ele vai em muitos aspectos falar sobre qual a finalidade do sábado. Eu tenho alguns versos sobre o sábado, mas não quero passar muito por ele agora. Quando falamos de sábado, Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 12, 27 a 28, quando Deus veio com o sábado nos 10 mandamentos, eles torceram tudo e de alguma forma o sábado devia ser uma bênção para essas pessoas, mas tornou-se uma nova maldição, tornou-se algo que não deveriam fazer, em vez de uma ajuda para eles. É tão interessante porque o pensamento dos judeus é, você não vai trabalhar, nem fazer qualquer coisa no sábado, não vai cortar o cabelo, nem deve ajudar as pessoas no sábado. Você não deve fazer qualquer coisa no sábado. Depois Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus também cumpriu o sábado. Sim, ele cumpriu. Mas em João 5 você lê que havia uma pessoa doente e Jesus a curou. Os fariseus, os líderes judeus perseguiram a ele por causa disso. Então Jesus disse, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Assim, o sábado para Jesus foi um sábado de trabalho no reino de Deus. Não era um sábado para sentar-se no sofá, fazer nada e depois ir à igreja. Não, era um sábado onde ele saiu, abençoou, curou e libertou as pessoas. Estamos sob o sábado hoje? Não, porque o descanso que o sábado fala nós temos em Jesus Cristo. Nas cartas, ninguém está dizendo o que devemos guardar o sábado. Romanos 14 diz que um dia é importante para uma pessoa e outro dia é importante para outra pessoa e todos devem fazer o que precisam. Eu quero falar sobre o resto da lei, e não me estender sobre o sábado e tudo mais, pois ser guiado pelo Espírito é muito mais fácil. No restante dos 10 mandamentos, Jesus vai lidar não com a letra, mas com o coração por trás da letra. Ele diz algo notável sobre assassinato. Ele está falando sobre a lei. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ele lida com a lei. Ele continua com algo muito mais radical, que aquele que tiver ódio em seu coração já é assassino e quem diz, você é tolo, arrisca ir para o fogo do inferno. Ele continua sobre o adultério. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Um dos 10 mandamentos, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele continua. Foi dito. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, e continuo agora falando outra coisa, quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, o que você vê aqui é que Jesus não focou apenas na letra da lei, ele se concentrou no coração por trás da lei. Os fariseus diriam, não, eu nunca matei ninguém. Eu sou justo, nunca matei, nem adulterei, eu nunca fui lá e fiz. Eu nunca me divorciei. Mas Jesus vai ao Espírito por trás de seus corações. E disse, talvez você nunca fez isso fisicamente, mas se você tem ódio em seu coração já é um assassino. Se você olhou com desejo para uma mulher, você adulterou. E assim por diante. Este foi o problema com os fariseus. Se concentravam apenas na letra da lei, você deve fazer a coisa certa. Mas seus corações estavam totalmente rebeldes contra Deus. O coração era o problema e Deus não quer um povo que lhe serve pela letra mas por dentro é totalmente rebelde contra Deus. Antes de Jesus passar por alguns dos 10 mandamentos, ele disse em Marcos 5:17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Com outras palavras, eu não vim destruir a lei, mas eu vim para realizá-la. É isso que ele quis dizer. Eu vim para realizá-la. Eu vim para ajudá-los a realizá-la para que vocês não vivam só pela letra, mas vivam pelo Espírito. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5:18 a 20. Então Jesus não veio destruir a lei. Ele veio para realizar a lei. Ele veio para cumpri-la. Estamos falando sobre a lei da oferta, que agora encerrou. Ela se foi. Não ofertamos mais porque Jesus ofereceu uma vez por todas. A lei com o templo encerrou. Jesus veio para criar um novo templo. E sobre os 10 mandamentos? De certo modo, a letra está encerrada. Nós não vivemos mais pela letra. Nós, como cristãos, não devemos viver de acordo com os 10 mandamentos e tentar obedecer à letra. Não, devemos viver a nova vida e viver pelo Espírito por trás da letra, porque não estamos sob os 10 mandamentos hoje, que foram escritos em pedras. Não, está escrito em nosso coração e você vai ver isso mais tarde. De modo que a lei está concluída, porque Jesus veio para cumprir a lei, veio para realizá-la por seu Espírito. Em seguida, ele diz, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Tente imaginar Jesus dizendo isso. Você é judeu e viu os fariseus e os mestres que viviam pela letra, que estavam fazendo tudo pela letra, que passavam todo o tempo, toda a vida, para viver corretamente pela lei de Moisés. Eles estavam usando muito mais tempo, muito mais energia, muito mais zelo para obedecer à lei do que você fez lá. Mas então você ouve Jesus dizer, se sua justiça não for superior à deles, você não entrará no reino de Deus. Se você ouvisse isso, pensaria, ó, eu estou perdido. Acabou comigo porque eu não posso viver como eles vivem. Jesus disse que a minha justiça deve superar a deles. Mas o que Jesus trouxe não foi um novo fardo. Jesus não trouxe uma grande maldição para passarmos por tempos difíceis. Não, porque a verdade nos libertará e nós não estamos debaixo da lei. Há uma liberdade ali. Mas eu vou falar sobre isso. Jesus está falando sobre algumas coisas que para eles eram muito radicais. Você vai ver algo interessante agora. Quando ele fala de divórcio, mais tarde ele fala com seus discípulos sobre o divórcio novamente. Lemos em Mateus 19, alguns versos que ele fala sobre divórcio, casar novamente, etc. Jesus disse, vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Quando mais tarde Jesus fala sobre isso com os discípulos, ele disse, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ele não está falando sobre a lei, ele está falando antes da lei. Ele está falando sobre como Deus criou o céu e a terra, antes do pecado entrar no mundo. Ele está falando sobre Adão e Eva. É tão interessante porque Jesus é o novo Adão. Ele veio para fazer tudo bom, aquilo que foi destruído por Adão e Eva. Ele está falando isso rapidamente. Eles não compreendem e perguntaram a ele, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Então, eles pensam, mas, por quê? Se isso é o que você está dizendo agora, Jesus, por que Moisés nos permitiu fazer isso? Jesus respondeu que Moisés permitiu-lhes. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza e coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, isso é muito interessante. Ele continua e foi tão radical o que Jesus dissera. Foi muito mais radical do que a lei trouxe, do que Moisés disse. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Então tente imaginar. Aqui temos os judeus, os discípulos que conheciam a lei e conversam com Jesus sobre isso. Eles perguntam a Jesus o que acontece com essa coisa de divórcio e ele responde que desde o início não era assim. Ele começa a falar sobre o início, como era antes do pecado entrar no mundo. Eles não entendem porque Jesus está de repente falando sobre o início e porque Moisés permitiu que o homem se divorciasse, já que era daquele jeito. Então ele disse, Moisés vos permitiu divorciar de sua mulher por causa da dureza de seus corações. A lei foi um compromisso de certo modo, a lei não podia fazer o que a lei deveria fazer, porque seus corações eram duros como pedra, e por causa da dureza de seus corações. Moisés permitiu algo que não tinha sido desde o início. Moisés permitiu ao homem divorciar-se de sua mulher, mas agora Jesus veio com algo mais radical. Ele veio para realizar a lei, ele veio para restaurar tudo o que tinha sido destruído por Adão e Eva. Esta é a integridade da nova aliança. Jeremias profetizou sobre isso, assim como Ezequiel. Veja o que Ezequiel disse, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isto foi um compromisso. Moisés permitiu que pessoas fizessem algo que não existia no início, mas ele fez isso por causa da dureza de seus corações. Mas a nova aliança chegou. Jesus veio para cumprir a lei, não só a letra, mas o Espírito por trás da letra para realizá-la, e ele fez isso por lidar com o problema, que era o coração duro. Então ele veio na nova aliança para remover os corações de pedra de nós e dar-nos um coração de carne. Por quê? Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isto é o que a nova aliança fala a respeito. Jesus veio para cumprir a lei, ele veio para remover o coração de pedra, para escrever o espírito da lei em nossos corações para seguirmos seus decretos e mantermos suas leis. Eles não foram capazes de fazê-lo porque seus corações eram duros. A lei de Moisés era, de certo modo, um compromisso, e depois Jesus veio e falou sobre o espírito por trás da lei. Deus não quer que o sirvamos só da boca para fora. Ele quer nossos corações. Ele não quer que tenhamos um coração dividido. Ele quer nossos corações. Ele quer isso. Toda aliança é sobre os corações. Como falei há algum tempo atrás, quando recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nosso espírito. O que Jesus disse sobre os mandamentos agora? São duas coisas: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, agora nós devemos amar nosso Deus com todo o nosso coração e amar o próximo. Ele quer o nosso coração. Vou passar por algumas escrituras onde você verá claramente que há uma diferença entre a lei e a nova aliança e o que Deus fez. Hebreus está falado muito sobre isso. A ordenança anterior é revogada. Não estamos mais sob a lei de Moisés, não estamos sob a lei escrita. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei de Moisés não havia aperfeiçoado coisa alguma, ou seja, a lei de Moisés não poderia torná-lo perfeito. Ponto. Mas agora, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, ele está falando que a lei não poderia fazer qualquer coisa perfeita, a lei era inútil. Romanos 8 está falado muito sobre isso. Peguei alguns versos aqui. Porque, aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, nossa carne, a carne é fraca. Sua carne era fraca, seu coração estava endurecido como pedra, então a lei não era capaz de fazer o que era suposto fazer, mas Jesus veio para cumprir a lei, dando-nos um novo coração e escrevendo a lei em nossos corações. A lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Assim, não precisamos ser circuncidados, precisamos ser batizados porque lá eliminamos a carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então as exigências da lei devem ser plenamente satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Voltarei a isso. Em muitos lugares, também em Romanos, eles falam como era antes e como é agora. Aqui diz: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Não vivemos pela velha forma da lei escrita, não vivemos pela lei, nós vivemos pelo Espírito. Vivemos o novo modo do Espírito. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O resultado desta vida em santidade é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero lhe mostrar uma coisa. A lei de Moisés era fraca. A lei de Moisés não foi capaz de fazer o que devia fazer, porque seus corações eram duros. Então, Deus criou uma nova e melhor aliança. Nesta aliança, ele criou um novo coração em nós. Ele escreveu em nosso coração a lei, os 10 mandamentos. Não em pedras guardadas em um templo, mas ele a escreveu em nossos corações e colocou-a em nossos corpos vivos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora podemos ter comunhão com Deus e por isso somos livres da culpa, vergonha e condenação. A lei de Moisés não poderia fazê-lo, assim Deus trouxe algo melhor. A lei foi incapaz por causa de nossa carne, mas Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, e ele fez o que deveria fazer, o novo sangue da aliança. Então agora a exigência da lei está satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas de acordo com o Espírito. Agora servimos conforme o novo modo do Espírito. Quero focar as exigências da lei estão plenamente satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne mas de acordo com o Espírito. Estão totalmente satisfeitas em nós, não por nós. Não devemos ir sob a lei novamente e concentrar-nos na lei o tempo todo. Oh, eu não deveria fazer isso. Agora eu não deveria fazer isso. Se eu disser a você, não pense em um elefante rosa. Agora estamos pensando em um elefante rosa. Se você viver uma vida pensando, não devo olhar com desejo para uma mulher. Não devo ter ódio no meu coração. Se este é seu único foco, sabe o que vai acontecer com você? Você não experimentará a liberdade. Mas se em vez disso você souber que não está sob a lei escrita, do código escrito, mas que está sob o Espírito, e apenas deixar o Espírito Santo mudá-lo e viver através de você, você experimentará a liberdade. Não me concentro naquilo. Concentro-me na nova vida, concentro-me em servir a Jesus, concentro-me no que o Novo Testamento, a palavra de Jesus e a Bíblia estão dizendo e eu sirvo a Ele. Quando eu me concentro nele em servi-lo, então eu posso olhar para trás e dizer, uau! Faz muito tempo desde que eu olhei com cobiça para uma mulher. Faz muito tempo que eu tinha ódio no meu coração. Não é porque eu digo que eu não deveria fazê-lo. Não. É porque eu vivo a nova vida. Por isso, a exigência da lei está plenamente satisfeita em nós. É tão importante. Quando eu olho as igrejas de hoje, muitas pessoas nas igrejas não são salvas. Para ser honesto, elas não são salvas. Elas ainda estão vivendo sob a lei da antiga aliança. Elas não são salvas. Elas não têm o batismo na água. Elas não têm o Espírito Santo. Elas não têm a nova vida da qual lemos. Essas pessoas vão sentir culpa, vergonha e condenação o tempo todo, não importa o que você lhes diga. Saiam e preguem o Evangelho. Vocês têm que manter distância daquelas coisas que são pecado. Não importa o que dissermos, elas vão sentir, oh, condenação. Eu me sinto condenado. E elas vão sempre viver e sentir isso, não importa o que lhes diga para fazer, porque tudo o que você lhes disser será como uma nova lei. Mas se você é uma nova criação, se é livre, pode ler a palavra de Deus e você não se sentirá condenado por causa disso. Em vez disso, você vai sentir que precisa tirar isso, precisa trabalhar naquilo, precisa viver assim. E você não vai fazê-lo em vergonha, mas em liberdade. Muitas pessoas não alcançaram isso hoje nas igrejas porque comprometemos o significado do Evangelho. Dizemos, convide Jesus em seu coração e você será salvo. Não há arrependimento, não há batismo em água. Não há batismo com o Espírito Santo, e, portanto, as pessoas tentam viver de acordo com a letra da lei, mas ela não está escrita em seu coração, por isso elas não são capazes de cumpri-la e elas vão cair o tempo todo. Há também algumas pessoas que experimentaram a nova aliança, mas elas estão em uma igreja onde só falam sobre a antiga aliança e da lei, do que você tem que fazer. O foco é sempre no que você tem que fazer e do que tem que se afastar, do que você não está autorizado a fazer, em vez do Espírito Santo e a nova vida. Elas começam bem, mas depois andam sob a lei mais uma vez. Elas começam no Espírito, mas depois andam sob lei, e quando voltam para a lei, elas vão se sentir condenadas mais uma vez. Não estamos sob a lei escrita, sob a regra da lei, como os judeus estavam. Não, estamos sob a nova aliança. É tudo sobre a nova vida pelo Espírito. Você não cumpre essas coisas que Jesus falou apenas por dizer, eu não posso. Não, você as cumpre vivendo com Ele. A diferença também entre a antiga e nova aliança é que a nova criação, o batismo na água e no Espírito Santo, tudo o que a nós recebemos pela fé. Antes de termos obedecido qualquer lei de Deus. É um presente de Deus e daquele momento em diante somos justos. Não é que nós temos que trabalhar e fazer muitas coisas para nos tornarmos justos. Não, nós nos tornamos justos e entramos na nova aliança pela fé, fazendo o que a nova aliança diz, arrepender-se, ser batizado, receber o Espírito Santo. Pela fé nós chegamos lá e temos a justiça de Deus já desde o início. E por a termos, em seguida começamos a andar a nova vida em liberdade. Esta também foi a diferença entre a antiga e a nova aliança. Não estamos mais sob a lei, então? Não estamos sob a lei de Moisés? Está correto. Estamos agora em uma nova aliança, estamos debaixo da lei de Cristo. Devemos obedecer a Jesus. Vivemos pela nova aliança do Novo Testamento. A lei de Moisés tem cerca de 630 leis. No Novo Testamento, há mais de 1.100 coisas do que se deve fazer e não fazer e as coisas que devemos prestar atenção. 1.100. É muito mais do que isso, e eu posso ler algumas das coisas. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. 2 Coríntios 13:5. Isso é algo que devemos fazer, examinar a nós mesmos. Amar-nos uns aos outros. 1 João 4:11. Devemos fazer isso. Detestai o mal. Romanos 12:9. Devemos fazer isso. Exortai-vos uns aos outros. Hebreus 13:13. Devemos fazer. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Romanos 12:1. Devemos fazer isso. Fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Devemos fazer isso. Ponto. Fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Devemos fazer isso. 1.100 lugares como esses. Em um dos lugares, Jesus também diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós também devemos fazer isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30. Isso também é algo que devemos fazer. A diferença, quando falamos sobre a nova aliança e a lei de Jesus, é que não podemos memorizar 1.100 coisas. Devo fazer isso, e Jesus também disse para sair e pregar o evangelho ao mundo todo. Então eu tenho que sair, mas também tenho que examinar a mim mesmo, tenho que fugir disso e daquilo. Não, não. A lei de Jesus não funciona assim. Esta é a nova vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe onde você está. É tudo sobre ouvir o Espírito Santo e viver a nova vida. Por vezes, o Espírito Santo vai lidar com você e dizer: fuja daquilo. Não faça isso. Então você obedece. Outras vezes, o Espírito Santo dirá: você deve sair, você tem que obedecer-me, sai e pregue o Evangelho. Esta é a verdade. Isso é o que Jesus está dizendo. E é. O Espírito Santo vai lidar com você. Você obedece e faz. Outras vezes, o Espírito Santo dirá: relaxa. Venha a mim. Tome o meu jugo sobre si. Agora você está carregando demais. Tome o meu jugo sobre si. Esta também é a verdade, o que o Espírito Santo está dizendo. Isso é coisa boa, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ensinará todas as coisas que precisamos e nos ajudará a lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Eu não sei onde você está em sua vida, mas vamos começar com arrependimento, batismo e o Espírito Santo, a nova vida. Então, seremos livres. Nenhuma culpa, somos livres do pecado. E o Espírito Santo começa a lidar conosco. No início da minha vida foram os grandes pecados físicos, como idolatria e bebida. Pecados que fiz porque eu vim do mundo e fui salvo. Depois, houve um momento em que o Espírito Santo trabalhou o temor de Deus em mim. Depois, foi o tempo de Deus como Pai. Então, foi o tempo em que pensava: por que eu fiz o que fiz? Agora não é mais o grande pecado, mas o meu coração. Por que você diz isso? Por que fez aquilo? É porque você é orgulhoso. O que está errado com você? Você constrói seu próprio reino ou o reino de Deus? E o Espírito Santo começou a lidar comigo. É muito importante entendermos que há uma jornada, compreendermos que não cabe a nós corrigir a vida de cada pessoa, mas é a nova vida no Espírito Santo. Alguns anos atrás eu era um líder ruim porque dizia: você não deve fazer isso. Eu comecei a dar-lhes a lei novamente. Ei, você não deve fazer isso. E não ajudava as pessoas dando-lhes a lei o tempo todo. Isso é o que muitas igrejas fazem. Não. Em vez disso, você deve dar-lhes uma nova vida, ajudá-los. A lei é boa. Paulo está dizendo: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. 1 Timóteo 1:8. De modo que a lei é boa, se usarmos corretamente. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, e assim por diante. Assim, a lei não é para pessoas justas, mas para os pecadores. Eu uso a lei quando compartilho o evangelho, assim como o que Jesus está dizendo aqui para levar as pessoas a compreender o seu pecado. Às vezes eu compartilho o evangelho com as pessoas na igreja que se dizem cristãs, porque eu vejo de suas vidas que elas não são salvas, não vivem no novo mandamento, elas ainda vivem sob a lei, ainda vivem em pecado. Então lá eu também uso a lei. Mas para aqueles que estão começando a nova vida, não devemos usar a lei o tempo todo. Não, devemos ajudá-las a vir e caminhar pelo Espírito. Tenho visto depois que eu deixei o Espírito Santo lidar na vida das pessoas que elas crescem tão mais forte como jamais vi antes, porque foi o Espírito Santo que lidou com elas. Eu passei por A, B, C, D, E. Estou talvez em M, ou outra letra agora. Algumas pessoas estão em P, outras estão em I, outras estão em lugares diferentes em sua jornada, mas o Espírito Santo sabe onde elas estão e qual o próximo passo para elas. Devemos ter não as 1100 leis que Jesus trouxe no Novo Testamento. Deveríamos apenas ler o Novo Testamento e orar, buscar a Deus e deixar o Espírito Santo operar em nós. Não se concentre na letra apenas. Não se concentre na lei do Antigo Testamento. Você está livre. Foque no Novo Testamento. Foque no Espírito. Vou parar agora e eu realmente espero que este estudo ajude e liberte-o. Você vai entender que não está mais sob a lei. Agora você deve se concentrar no Espírito. Servimos no novo modo do Espírito. Em muitos aspectos é fácil ser um cristão, basta apenas ouvir o Espírito Santo. Tome o Novo Testamento, leia a palavra. Claro, leia toda a Bíblia, mas leia o Novo Testamento e deixe-o entrar em sua vida, que seja uma parte de quem você é e assim você experimentará o trabalhar do Espírito Santo. Não, você tem que fugir disso, faça assim. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele está lembrando-nos, você tem que sair e pregar. Ei, relaxe e venha. Tome meu jugo sobre si. Relaxe, fique junto comigo. O Espírito Santo está nos guiando, e é nisto que nós vivemos hoje. Nós não vivemos pela lei escrita, mas vivemos pelo Espírito, a nova vida. O que a lei não podia fazer, Jesus veio e fez na nova aliança, escrevendo a lei em nossos corações, dando-nos o novo Espírito. Eu acredito que isso vai ajudá-lo e libertá-lo. Eu vou orar e minha esposa cantará uma canção. Deus, eu agradeço por este ensino. Eu oro para que isto ajude as pessoas e as liberte para entrar e viver a nova vida que você tem para todos, Deus. Obrigado porque não estamos debaixo da lei, estamos sob a graça, estamos sob a verdade. Pela graça recebemos tudo, a nova vida, e lá nós começamos a viver na verdade, e a verdade nos libertará. Agradecemos por isso. Jesus, obrigado por sua justificação pela fé. Obrigado porque você tem nos dado esta justiça, de modo que agora, por nosso amor a você, podemos servi-lhe. Não guardamos seus mandamentos para que você nos ame. Não, porque nós te amamos, queremos guardar seus mandamentos. Porque você já derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo é que queremos servi-lhe. Venha, Jesus, com seu Santo Espírito e abra nossos olhos e liberta-nos. Em nome de Jesus, amém. Espero que você tenha aprendido algo disso. Não é um fardo, é uma nova vida. Nós nos apaixonamos por Jesus, nós o seguimos, e queremos guardar seu amor. Queremos servi-lo porque o amamos. É tudo sobre amor. É tudo sobre nova vida no Espírito. Da próxima vez, serei mais prático. Nas duas próximas lições quero ajudá-lo em como usar isso e também como poder alcançar outras pessoas com isso. Estou ansioso por isso e que Deus te abençoe.